Portugal 022 Airborne at 11, sweet choice, call code 5470, 5470. 5470, Portugal 022, call departure control One two zero decimal eight. I maintain level 370 from Como departure, now 022. Mas vá lá para Aracaju, azul 4980. Azul 4980, chame Recife agora em 2085, rodando 2545. Remete Azul 271, eu chamei Recife em 288, até na 260. Azul 271. Correto. Tomado 72, companhia de aproximação CNS, chegando em 18,900. 18,900. Certo. Controle de Salvador, vamos

28 no 023. Estou na frequência do solo? Afirmativo, Rio 5972 já se encontra. Gente, ele já se manda na final aqui já, o Rio 5972. Ah, está pousando agora? Afirmativo, estou na curta final. Hein? Nada? Livre elétrico, X-ray, plano zero, em fundo estabilizado no curso do localizador. Estará estabilizado no localizador, 723. Fala em 121, décima 1. 211, liberando a primeira direita, grave. Paulo Salvador, onde? Boa noite, Rio 5972, livrou nosso estudo. Rio 5972, sai de via Alfa Quilo para o pátio 3. Alfa Quilo, pátio 3, Rio 5972. Victor, boa noite, Center 305, formação Zulu. Center 305, formação Zulu, autorização para Recife. Então, 3305, Recife autorizado, nível de voo 330. Decolada pistão 0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Voo 208, controle, acione 5507. Canal 5, boa noite. 0.8 ao controle, 5507 ao transponder. Então, 3305, nós estamos no 05. Correndo, tive um flashback de acionamento. Maribriga. Grau, zona 0 nós, pouso autorizado, pistola 0. E pouso no 0, bom, no 723. Será uma 93, livre ele S3 para 90, pista para 2000 pés, o último tem Salvador 908, chama estabilizado no curso do localizador. Está livre X-Ray, descendo para 2018, chama estabilizado, será uma 973. Ou 1723 no solo 26, libera direita, chama solo em 120, decimal 8. 208, boa noite. Retifico a frequência do solo 121, decimal 1. 211. Salvador, boa noite, voo 1723, Lipran. Voo 723, segue via Alfa, semelhante da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 9723. Qual foi a nossa identificação? Desse mantém 050, autorizado a chegar a mais. 050 na mais, qual foi a nossa? Mais pra Juliette, voa no 723. 723, mantém a gente da Juliette, aguarde, Paringa. Vai manter. Segue táxi de Engie Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1018. Engie Alfa, ponto de espera de 2895. Plano 723, atende a nave da Avianca, está autorizado em verso Juliette, botão 04. Central Avianca, segue para o 4 no 723. 73, Nacional ILS X-Ray. 09973, ajuste 1018, vento 150 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Ele pouso 10, se der 9973. Salvador, boa noite, Golfe India Golf, solicitando reboque. Pátio 1, posição 6, para o pátio 3, posição 3 Lima. Qual foi a aeronave que chamou? Golfe India Golf. É, Repita novamente. Golf India Golf. Golf India Golf, prossegue do pátio 3 para... Do pátio 1 no posição 6 para o pátio 3, posição 3 Lima. Paulo Salvador, boa noite, Rio 9890, pesado, seguinte da informação do Lu. Negativo R9, eu vou fazer a foto aqui. Gente, agora de cópia, 9890 da Rio. Muito bom. O fim de Golf do pátio principal, posição 01, está autorizado o início do reboque agilizando. Ciente, obrigado. Indicação desse mantém 060, previsão de chegada à Mare. Pronto, 6224. Xené, 6224, autorizado a alinhar e manter, pistola 0. Sim, manter 1-0, 6224. Geral 9973, no solo 34, libere a próxima direita e chame solo em 121, decimal 1. 2-1-1, bora. Pegue via Alfa aqui no pátio 3. Qual é o estágio de aporto seguro, Galo Vito Tango? Qual é o estágio para cópia, Galo Vito Tango? Pede por conta de risco. Estão confirmando transporte firme? Para ouvir todos os alguma escuta? Meu Bravo Vitor Tango na escuta do solo. 120 decimal 8, por favor. 120 decimal 8. 24. Sinal 6224, contato radar decolagem, tudo mantendo 90, telefone. Confere, estou ouvindo muito baixo. Contato radar decolagem, submonte 190, saída Conde. 190, saída Conde, Xanermia 2-4. É com força, desce para 2 hotéis, altimetria Salvador, 1018, LS Reaper 0, chama estabilizado no localizador. 2 dias, chamará estabilizado, é com força. 210, confia para Guarulhos. Rio 9810, Salvador Guarulhos, 400 nível, via Upios 50, após segue conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. 1208, controle, 5524, transporte. Autorizado de ir para Guarulhos, no nível 400, a decolagem da Serra Cabeceira 10, da El, Leda, Bidev. Depois intercepta para o ISC 50, controle 208, transponder 5524 para o Rio 98, 1-0. Decolando 1-0, primeira curva direita. Correto, senhor pushback, acionamento. Camarada, informação na posição acidente. Rio 98, 1-0. Papai Romeu Bravo, Vitor Tampo, na escuta do solo. Confirmando o transporte de ferro. Salvador, Porto Seguro, 220, nível autorizado, via rota do plano, decola da pista no 7, primeira curva à direita, saída da El, Coral. 1208, controle, 55 no 7, o transponder. Confirmando o pátio e pessoas a bordo? Hangada Barra 04 a bordo, acionamento, táxi de decolagem com a torre em 1895, Bravo Vitor Tão. Nossa, alô, 3305 no 05 de inspecionamento. 05 aguarde, 3305. Você escuta. Papai Romeu Bravo Vitor Tão, autorizado táxi, reporte para o ingresso da pista. PC05 no portão 5, do autorizado pushback, chama o contato. Chamaria o 7305. Paulo Azul, 5001, portão 09, para o autorizado, chama o contato. Na Pro de Itap. Vamos lá, voltando Itap, né? Beleza, no 2, desce para 3.010, o time tem Salvador, no 0.08. Agora é na beleza. Afirmativo, descendo para 3.000, vai reportar a LS 212, informa que já está na prioridade. no 70, desce para 4 mil pés, altímetro em Salvador no 098, aguarde a final ILS. Final ILS, 4 mil pés. Total a bordo. Segue táxi até o través do gate 06, 5001. Decolar 243, chama o controle 120, decimal 8. Controle 108, graças ao trabalho. Papá, o meu eco alfa Oscar, ajuste no 08, reporte passando o marcador externo. Marcador externo, a intenção é 107, eco alfa Oscar. Fechei a alfa Oscar, reporte no externo para o cancelamento. Reportará. Era para apertar. 6224, vou direto ao Alfa Romeo 363. 363-6224. 73305 com 151 na bordo, 2:57, Aracaju. Tá, abraço, professor. Graças, direto para 1. Cancelar Lost 4-4, inicie curva esquerda, base pela direita. Se possível, uma base curta, reporte final. Estou no 7, é qual fala, Oscar? Base curta pela direita, reporte final, curta final, é qual fala. C98, identificação desse mantém 050, autorizado a chegada, Mário. 5001, não prossegue o táxi, debate 1, no táxi Índia, espero no 0, chame torre 1895, ajuste no 018. Salvador, o 3305, mas para o 0 está pronto. São 3305, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 30 graus, no 4 nós. Ingressa a linha e decola, vão no 0, tá 3305. É, qual fala, acho que é autorizado pouso, pista no 7, vento 1 no 30 graus, no 4 nós. Nível pouso no 7, vai com a fala. Azul 5001, não mantenha o ponto de espera. Assistindo a torre Salvador em 18, decimal 95. 95, obrigado, bom trabalho. Alfa Oscar, no solo de 47, confirme local de estacionamento. Sente, libera direito, a estação da frequência livre, uma boa noite. Torre, a Chanel 62 e 12, passou, eu fui baixar travado. Chanel 6212, ajuste no 018, vento 120 graus, 19 nós, pouso autorizado, pista 10. Ele pousa no 0, 6212. Chanel 3305, decolar 248, chame o controle em 120, decima 8, bom voo. Decima 8, ótimo noite, muito obrigado, até 3305. Doutor Salvador, boa noite, o TAN 3305 está decolado na Pucacaju, na sua escuta. TAN 3305, contato radar na decolagem, supravia saída Puca, transição Caju, coronel de voo 330. Sobrevia para 330, TAN 3305. O vento 120 graus, 20 nós agora, o Chanel 6212, pouso autorizado. Atrevi pouso 6212. Autorizado direto Duna, voo no 098, desça para 3 mil pés, altimetro 0018. O 1170, chama agora a torre, 118, décimo alvado, né? Tribunal 72, a informação em curso é alfa, prepara da EO, Lida, PDEV, aguardando cópia. O 59 da Azul, pronto, cópia? 4959, cópia. Autorizado Ilhéus, nível 140, decola a pista 10, a curva à direita na saída Voral, via Golf 677. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 0275. A 140 para Ilhéus, decola 10, com curva à direita, Voral. Golf 677, 108 ao controle, 0275 ao transponder, azul 4959. 4959, procedimento correto, estamos prontos para o pushback de saneamento. E o 9890, bate 3, posição 6, para pushback de saneamento. 9890, está autorizado, estamos prontos para táxi. E o pushback de saneamento vai lá para o táxi, 9890. E o 5972, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Galeão, nível 340, decola pista 10, curva à direita. Saída da EL, Leda, Videv, via Peruíspe 50. Após vitória e após prossegue conforme a rota de plano de voo. Controle Salvador opera 120, decimal 8 e o transponder 55 no meia. Autorizado Galeão, 340, da EL. O Rio 5972, a transmissão foi cortada positiva, só confirma o transponder cotejado e o controle do... frequência do controle? Sim, 120.8, Alfa Charlie 5596 e o 5972. 5972, cotejamento está correto, estamos prontos para o pushback de saneamento. Alfa Charlie 6212, desliga a sua escuta. 6212, está autorizado o táxi Alfa, reportando o Juliette. Alfa, mais Juliette, 6212. Liga 5972. Com 972, irei chegar junto com o centro Recife, um instante, por gentileza. Ok, agora que estão confirmando, é da Elza, que é o número 8742. Se for a rota Irumi, será da Euleda Irumi e após conforme o senhor cotejou. Se for a Periski 50, será da Euleda Bidev conforme instruído anteriormente. E irei ficar junto com o centro Recife, um instante, por gentileza. Alô, boa noite, chegou o 1170, está autorizado. Alfa, reportando, já está com o seu Juliette. Alfa, pode. 20 graus, 20 nós, ou correção, decolagem autorizada, pista no zero. Liga decolagem, 500. Olha, taxa Rio 98110, 3 a bordo, 3 horas e 15 minutos de autonomia, está operando no galhão. 98110, está autorizado o táxi, a parte 1, táxi Índia, ponto 010, torre 1895, existe no 018. Aqui o destaque até o ponto 310, parte Índia, 1018, 1 ajuste, modular, 1895, uma boa noite. Potiré 6212, observa o táxi do Rio após ingresso Juliette, posição 05. Rio, após o Rio, Juliette no 056212. C305, chama agora o centro de Recife, 126.85, ao centro 125.84. Fox copiou a primária, será 1.2685. Área 125.4. Secundária 245, TAN 3305, muito obrigado, boa noite. Fala, meu bravo Vitor Sango, chama agora o centro Recife, 125.1, ao CERN 133.25. Torre de Salvador, boa noite, Rio 9810, próximo ao ponto 010, pronto para decolar. Rio 9810, boa noite, autorizado a alinhar e manter pista 10. É, 9810, 9810. Volta 098, pode descer 0098, está autorizado a final do procedimento LF 7710, dessa para 2110, altímetro, caminhonete 1018, posto estabilizado. 2108, repórter estabilizado, volta 098. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 1-8. 1-8, 1-8, controle Salvador. Pela identificação, dessa via chegada a Mário para o meio de voo 050. Ajuste ao primeiro 08. Via chegada a Mário para o 050, voo 1-8, 1-8. Estabilizado, alistando, bom, 098. 098, chama agora a torre, 118, 19. 19, bom. 0 graus, 159. Livre de atuagem, 10, 19, 19. Nota 2. Uruguai 5972. Estou checando junto com o 737, por gentileza, 2 minutos. Salvador, boa noite, bom 098. Bom no 098, boa noite. Ajuste no 098, vento 120 graus, 15 nós, check trem, pouso autorizado, pista 10. Baixou, travou ali, bom no 10, bom 098. Rio 9810, decolado aos 59, modifique o transponder para 5524. Aguarde transferência. 5524, aguardando. Rio 9810, transfere o controle em 120 decimal 8 no voo. 208, obrigado, boa noite. Controle, uma boa noite ao Rio 9810, passa 3 mil na sua escuta. 9810, boa noite, contato com a Natana da Colares, sua via saída da EL, transição IDEV para o nível de voo 400. Da Elbe Dev para o 400, 9810. Possibilidade de voar Leda? Atua na mesma saída. Confirmando autorizado Leda? Sabe, mantém o perfil da saída devido a tráfego. Ah, manter o perfil, ok. Mantendo o perfil. O 5972 de fato será em Irume, então a saída será agora da El, Leda, Irume, Papai November 857, Bolso, permanece curva à direita após a decolagem, está autorizado. Se eu tiver questionamento, semana pronto para o táxi. Libere a próxima direita, chame solo em 121 decimal 1. 7, grato pela formação. Você vai chegar na mar para o meio de voo 060, ajuste altímetro 1018. Correto, desça para o meio de voo 060 na chegada à mar e ajuste altímetro 1018, plano 3152. Chegada na mar para o 060, 1018. Federal 9973, preparar a Borelefa, aguardando cópia. Autorizado Alfa, reportando de Tepsil Juliette.

Lançaram no zero, chame torre 11895, ajuste no 018. Observa o Boeing da Gol ingressando no Pátio 1. Ciente, Pátio 1, Índia, quanto espera da 10, 118, décimo 95, com o Boeing da Gol, anota. Chegaram 9973, quanto só tem? Autorizado com fins no nível 360, decola pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. E a Zulu 21, após Depote, Delta, Eco, Papá, Oscar, Tango e após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120.8, transponder 5525. Aqui 360, autorizado na fase de código na 0.3, na Arbor Elefa, pressão Depote, põe direto conforme o plano. 1208, seu controle. 9973, protegimento está correto, estamos prontos para o feedback acionamento. Boa noite, louco, no centro dela. Você pode tirar a nossa saída prevista na Campina Grande? Poderia confirmar a aerovia? Dael Linda Montima. Perdão, Pulca de Pá. Pulca de Pá, obrigado. Nova, bom, quero saber se está aguardando o dois na entrega. Quero saber se deram para essa marinha. Sente o gol e solicitar entre aero. Rio 5972, autorizado a alinhar e decolar pistona 0, vento 1110 graus, 132. Estamos autorizados a alinhar e decolar da 10, Rio 5972. Enviar de informação, 332, 352. Autorizado, ISAP, 352. ISAP, muito obrigado, 352. 8-6, tomou controle? É, tá meio ereto já, 1-8-6. Agora torre 1-1-8, decimal, 9. 18-9, voa no 8-6-8, voa. Salvador, gol no 868, boa noite. Gol no 868, boa noite. Ajuste no 0 no 8, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso. Tá dando, gol no 1-8-6-8, o vento 1-1-0 graus, 1-0 nós, pouso autorizado, pisto no zero. Livre, pouso 1-0, gol no 8-6-8. Rio 5972, decolado aos 1-0, chame controle em 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, grato, bom trabalho. Informações. Ano 315281, para 2 na frente, ajuste de opinião 1-0. Reporte estabilizado. Muito agradecido. Duna, 2 de 10, com